Palavra de Deus, o último livro da Bíblia, capítulo 21, livro do Apocalipse. Quero ler o verso de número 4. Livro do Apocalipse, capítulo 21, verso de número 4. O sofrimento vai acabar. É o tema da nossa mensagem nessa noite. O sofrimento vai acabar. Está escrito assim na palavra de Deus: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus bendito, nós nos alegramos com essa verdade. Enquanto aqui nós caminhamos nessa peregrinação rumo a Jerusalém Celestial, a gente experimenta alguns sofrimentos diversos, alguns mais extensos, alguns mais longos. E é verdade que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, somos assistidos pelo outro Consolador, o Espírito Santo que veio para habitar em nós, que está conosco, que nos encoraja, que nos fortalece. E haverá um dia que tudo isso será banido definitivamente, quando nós reinaremos para todo sempre com o Senhor no novo céu, numa nova terra, onde habita permanentemente a justiça, a paz, o amor, e nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Abençoe-nos nessa noite, alcance a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus, amém. O sofrimento vai acabar. Quero iniciar contando para vocês três histórias, algumas assim um tanto cômicas, engraçadas até, mas para a gente entender como que a gente lida com essa verdade que versa sobre a volta de Cristo. Uma delas diz respeito a uma adolescente que eu estava discipulando, eu estou contando isso aqui e ela sabe disso. Eu estava discipulando essa adolescente, ela iniciando a sua caminhada com Cristo e a gente trabalhando as doutrinas elementares da fé. E a última doutrina que nós iríamos conversar dizia respeito à volta de Cristo. E a adolescente, ela, de modo particular, bastante descontraída, ela interrompeu a minha fala quando eu falava da volta de Cristo e eu, empolgado, falando desse dia glorioso, e ela interrompeu e pediu a palavra e disse: pastor, eu não quero que Cristo volte agora porque eu nunca beijei na boca. Depois de um tempo eu a encontrei, ela já mais madura, e ela disse que essa questão já tinha sido vencida. Hoje ela é missionária. Ela é missionária, ela é pregadora do Evangelho. Uma segunda história é de um culto que estava acontecendo e o pregador falava sobre a volta de Cristo e de repente ele fez uma pergunta: quem gostaria que o Senhor Jesus voltasse hoje? E uma moça levantou a mão no meio da congregação, dizendo que sim, ela gostaria que o Senhor Jesus voltasse naquele dia, naquele exato momento. E uma irmã ao lado olhou para ela e falou assim: misericórdia, irmã! Uma terceira história diz respeito a um moço que estava no pátio da igreja, dando ré no seu carro com o vidro frumê, e uma senhora já com mais de 90 anos caminhava a passos lentos, e ele está dando ré e o povo desesperou-se, começou a gritar e ele não escutava e não via o que estava acontecendo. E ele freou então bem em cima, quase que na hora de atropelá-la. E ele botou a cabeça lá de fora e falou assim: vovó, a senhora quer se encontrar com o senhor? E ela disse: Deus me livre! São histórias. As duas primeiras são verdadeiras, eu pude, a terceira me contar, não sei se é verdadeira. Mas a questão é o seguinte: ainda que cômicas e engraçadas, às vezes a gente não atenta que a eliminação do mal, do sofrimento, de todas as mazelas, passa pela volta de Cristo. Você pode dar risada, você pode pensar, você pode até desejar realizar e executar algumas coisas, e talvez, por conta da falta de percepção e de uma fé mais amadurecida, diante da verdade que diz respeito à volta de Cristo, você achar que talvez o retardamento da volta dele, prolongamento, se é que a gente pode dizer assim, seria melhor. Todo crente, ele desejará cumprir a sua vocação no mundo, na sua história, nos seus dias, sem, contudo, perder essa perspectiva bíblica da volta de Cristo. Porque estejam certos de tudo isso que a gente já vivenciou, de que ainda vamos vivenciar, de sofrimento, de lutas, de dissabores, de tensões, de angústias, de tristezas, de abatimentos, de perdas, de frustrações, de decepções e tantas outras coisas que nós poderíamos elencar aqui, só serão interrompidas definitivamente quando o Rei da Glória surgir nos céus, gloriosamente acompanhado dos seus santos anjos. E então ele vai reunir todos os povos de todos os cantos da terra. Os mortos ressuscitarão e estarão diante dele. Os vivos que tiverem aceitado o convite da graça serão transformados imediatamente. Os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados e terão um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. E então chegará a consumação de todas as coisas e o mal e o sofrimento já não existirá. É por isso que quando a moça foi perguntada se gostaria que o Senhor Jesus voltasse naquele dia, naquela hora, ela não hesitou, ela ergueu as mãos. E talvez não porque ela quisesse ficar livre de algum tipo de sofrimento, mas por conta da convicção, porque é isso que a gente escuta, é nisso que nós cremos, é nessa direção e para essa direção que nós caminhamos, fazendo o que temos que fazer, mas aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus, quando ele porá fim a todas as coisas que nós conhecemos, dando início a uma nova dimensão de existência, de um novo céu, de uma nova terra, de uma vida em que nós estaremos isentos do sofrimento definitivamente. Eu aguardo esse dia, eu almejo esse dia. Cumpro a minha missão servindo ao Senhor e servindo o povo de Deus, cuidando da minha família, instruindo os meus filhos, mas aguardando até que o meu Salvador surja, apareça nos céus, quando todo olho verá, terá que comparecer diante dele. Para muitos, o livro do Apocalipse é um tabu, por conta da própria linguagem, por conta do tipo de literatura, com muitas figuras. E para muitos, a leitura do livro do Apocalipse é uma leitura amedrontadora, complexa, complexa. E para muitos, a leitura do livro do Apocalipse não passa de uma curiosidade, de uma tentativa de fazer contas matemáticas para tentar chegar a uma conclusão de como que vai ser isso, de como que vai ser aquilo, enquanto que a mensagem do livro do Apocalipse é uma mensagem muito direta, muito simples, é uma mensagem que versa sobre esperança para uma igreja que sofre, para uma igreja que é perseguida. Portanto, a finalidade é consolar os cristãos na história. É isso, a mensagem do livro do Apocalipse é isso. É verdade que tem essas figuras, essas muitas figuras, conforme lhe falei, por conta da própria literatura. Mas a mensagem, do primeiro capítulo ao último capítulo, era consolar, encorajar, trazer esperança para os cristãos que estavam sendo perseguidos, espoliados, cristãos que estavam morrendo por conta da sua fé em Cristo, cristãos que sofriam por conta do testemunho, e tudo parecia um tanto nebuloso, e parecia que tudo iria acabar mal. Daí a mensagem de esperança do livro do Apocalipse, da vitória do Cordeiro e da vitória da igreja com o Cordeiro que venceu a morte, que está exaltado à direita de Deus o Pai. Aqueles cristãos que estavam sofrendo, perdendo seus familiares, sofrendo por parte da perseguição, digamos assim, fazendo uma digressão, do Estado, do governo daquela época, truculento, inimigo da cruz, inimigo de Deus, e que massacrava o povo de Deus, empilhando corpos e matando muitos cristãos que ousavam não professar que César era Quírios, cristãos que dizia Jesus Cristo é Quírios, Jesus Cristo é o Senhor. Eles recebem essa mensagem, mas essa mensagem é para mim e para você, porque conquanto eu e você não estejamos sendo perseguidos nessa dimensão física como aqueles cristãos eram, nós temos também as nossas agonias, as nossas dores, nós temos as perseguições no nosso país mais ideológicas, que estão aí sorrateiramente, que vão minando os valores, atacando o reino de Deus, a família e aquilo que é defendido e pregado pelos cristãos. E nessa jornada você sofre. Nessa jornada nós sofremos. Esse texto, eu quero considerar com vocês duas verdades. Eu quero falar com vocês o que acontece do lado de cá e o que acontece do lado de lá. Do lado de cá, entenda o seguinte: o que nós experimentamos, o que nós passamos, o porquê acontecem essas coisas conosco. Desde que o homem, você precisa entender isso, senão você fica desconecto, não consegue fazer o casamento. Se nós não fizermos isso, desde que o homem rompeu com o seu Criador, a coisa nunca mais foi fácil para o homem. Desde que o homem decidiu e buscou autonomia, desde que o homem caiu nas lábias de Satanás, desde que a semente da dúvida gestou no coração do homem uma incredulidade, e essa incredulidade culminou com a revolta, com a rebelião, com o rompimento com Deus, desde então a humanidade enfrenta as suas batalhas, enfrenta o sofrimento. Eu não tenho dúvida que todos que aqui estão já enfrentaram algum tipo de sofrimento. Eu não tenho dúvida que talvez alguns que aqui estão enfrentando algum tipo de sofrimento. E eu não tenho dúvidas de que nós ainda, se Deus nos conservar em vida por mais anos, nós enfrentaremos algum tipo de sofrimento. Em alguma dimensão, com alguma extensão, com alguma profundidade. Eu gostaria de dizer outra coisa, mas eu não posso dizer, porque esta é uma verdade bíblica. E por que isso? Por conta da violação do pacto que Deus firmou com os nossos representantes, com os nossos pais. E assim que eles romperam, nós passamos a experimentar todas as mazelas, porque a perda da comunhão com o nosso Criador trouxe também e fez com que se instalasse nas relações humanas tensões, brigas, desavenças. É por isso que você tem tensões, é por isso que você tem brigas, é por isso que você tem discordâncias terríveis que culminam com feridas. Também afetou a nossa relação com a criação de Deus. Nós não cuidamos mais da criação de Deus como nós deveríamos fazer, como os nossos pais foram incumbidos de cuidar da criação de Deus. A nossa relação hoje com a criação de Deus é truculenta. Nós oprimimos a criação ao invés de cuidar, nós tiramos proveito dela e agimos de modo truculento com a criação. De modo que, com essa situação toda, a criação nem consegue ver em nós aquilo para o que nós fomos criados, que era para sermos representantes de Deus diante de toda a criação de Deus. Uma visão deturpada hoje, embora a imagem de Deus ainda presente em nós, porque nós somos a imagem de Deus, mas ela ficou distorcida, ofuscada, por conta daquilo que aconteceu. Do lado de cá, meus irmãos, por conta disso, as guerras se travam. Ah, os ucranianos vivem momento de tensão, o velho continente vive momento de tensão, e por conta da tensão instalada pela guerra e pelas investidas da Rússia contra a Ucrânia, todo o país entra em colapso, a economia entra em colapso. Já começamos a sentir os dramas disso. Se as coisas persistirem, logo, logo a gasolina estará mais caro. E tantas outras coisas vêm por conta disso. Do lado de cá se instalam essas coisas. Doenças surgem, epidemias surgem, pandemias surgem, as pestes assolam a humanidade, as brigas são frequentes, as mortes acontecem, dores, divórcios, feridas são abertas. Do lado de cá é um drama terrível. Do lado de cá é como se nós estivéssemos num campo de batalha. O mundo é um campo de batalha. Aliás, quando aqui aportamos, quando aqui chegamos, embora dentro da concepção da medicina, O choro é uma demonstração de que as coisas estão bem, mas eu penso que o choro, o primeiro choro do bebê, quando aqui chega, é para dizer, apiei no mundo de guerra, aqui é batalha. E desde então, começa a dar os primeiros passinhos, chega na adolescência, chega na juventude, e chega na idade adulta, e chega na melhor idade, que de melhor idade não tem coisa nenhuma, a gente começa a sofrer, e sofre, e chora, muitas vezes, irmãos. Do lado de cá, é uma batalha terrível. A maldição do pacto paira sobre a humanidade. Sobre a humanidade tem uma sentença, tu és pó e tu voltarás ao pó. É uma sentença do Supremo Juiz, dizendo para os nossos pais, e uma sentença que perpassa para toda a geração dos nossos primeiros pais. Tu és pó, e ao pó voltará você. Não vai subsistir com esse corpo, nessa existência para sempre. Em algum momento você vai tombar. Estima-se os números, se eles estão corretos ou não, aí já é outra questão, que mais de 600 mil preciosas vidas no Brasil foram dizimadas pela Covid-19. Gente tombando. Gente perto de nós. Gente mais distante de nós. Gente que tem algum parentesco conosco. Gente que nós não conhecemos, mas gente que não eram piores do que nós, da mesma essência que nós. Do lado de cá, as coisas são assim. Do lado de cá, surge um diagnóstico de uma doença que parece que rouba o seu mundo, parece que o chão se abre. Do lado de cá, o sofrimento vai perpassando a sua existência e vai dilacerando a sua alma e você vai sendo consumido. Do lado de cá, essas coisas acontecem. Do lado de cá. E estando do lado de cá, porque Deus tirou os nossos primeiros pais lá do Éden, Deus os expulsou. E eles ficaram impossibilitados de voltarem, de acessarem a árvore da vida pelo próprio mérito, pelo esforço, pelas suas obras, pela justiça. Está lá no Gênesis, no capítulo 3. Deus os arranca de lá. Deus coloca querubins lá para que impedisse que eles voltassem, acessassem a árvore na condição na qual eles se encontravam. Nós estamos, por assim dizer, neste momento, do lado de cá ainda. Vou contar porque não é spoiler, porque é um filme clássico, então a maioria já assistiu. Gladiador. Quem assistiu Gladiador? Filmaço. É um dos melhores, né? Com o comandante romano. Você deve se lembrar que ele perdeu a esposa e o filho. Desde então, ele se torna um homem com a alma sofrida, machucada. Ele não tem muita alegria mais para viver. Ele cumpre a sua missão, realiza o seu trabalho. E até que ele vai para a arena, para o Coliseu, para lutar contra o imperador. E ele vai já com um certo prejuízo, porque, de modo covarde, o imperador o havia atingido sem que ele tivesse condição de se defender. Mas eu conto essa história para você lembrar-se e ser lembrado de que há vestígios do cristianismo nos filmes que são produzidos também em Hollywood. Há filmes que têm a ênfase ateísta e tantas outras coisas, mas há muitos filmes que os roteiristas sempre trazem algum elemento do cristianismo. E nesse filme tem. Porque ele pensa nessa possibilidade de reencontrar sua família. E pelo seu companheiro, o seu companheiro tem a percepção de que existe vida após essa vida. Ele vence o imperador na arena e ele morre porque está debilitado. E você deve se lembrar que ele que vive os seus tormentos do lado de cá, com as suas lutas por conta da sua perda, do seu drama, da ausência, por conta da ausência da sua família, de repente quando ele tomba, ele é carregado, como que o seu corpo vai flutuando. E, de repente, ele passa uma parede e entra num outro cenário. O cenário do lado de lá. E ele avista a sua esposa e o seu filho acenando e como que dando as boas-vindas, como que numa espécie de uma lavoura de trigo, num lugar bonito, como fazendo a transição desse lado de cá, onde as batalhas se travam, e fazendo a transição para o lado de lá. E com isso nós vamos então para a segunda parte da nossa mensagem, do lado de lá. Do lado de cá é batalha, é sofrimento. Enfrentamos, mas do lado de lá, as coisas e o cenário muda completamente. E é isso que João quer passar para os seus irmãos, para a igreja que vinha sofrendo, que vinha sendo perseguida, cujos irmãos eram mortos, os familiares eram afastados uns dos outros por conta da truculência do Império Romano. E é a vinda de Jesus, e é porque Jesus veio, e é porque Jesus morreu na cruz. Ele toma sobre si a maldição do pacto. Ele bebe o cálice da ira de Deus. Porque a reversão dessa tragédia só poderia ser mudada por uma iniciativa do próprio Deus. Aquele que pronunciou a sentença lá para os nossos pais. E essa sentença está sobre a cabeça de toda a humanidade, ou de todos os membros da humanidade, é o mesmo que pode reverter isso. E para reverter isso, ele teve que enviar o segundo Adão, o seu próprio filho, teve que se tornar um de nós, teve que se encarnar. Para que na cruz ele pudesse beber o cálice da ira de Deus, ele pudesse experimentar a nossa dor, ele pudesse experimentar a nossa morte, ele pudesse experimentar o abandono do Pai, ele pudesse experimentar a solidão, pois haveria de ser deixado sozinho, para que nós fôssemos reconciliados, para que a nossa situação fosse mudada e ele pudesse nos assegurar o acesso à árvore da vida. Os nossos pais não podiam voltar pelas suas próprias obras, justiças e méritos. Mas agora, muda sua página do Apocalipse aí para o capítulo 22, que você vai perceber que essa experiência, que essa outra etapa do lado de lá, que nos possibilita o acesso à árvore da vida, tem a ver com o que o Senhor Jesus fez. Olha o versículo de número 14 do capítulo 22. É muito interessante porque a menção da árvore da vida aparece lá no Gênesis, no capítulo 3, e agora ela aparece no último livro da Bíblia, no último capítulo também, que vai dizer assim: bem-aventurados, capítulo 22, 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Diz o texto: foram ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mas todos, aquele que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, que estavam impedidos de regressarem e de acessarem a árvore da vida, agora pela morte de Cristo, pelo sangue derramado do Senhor Jesus, tem acesso a árvore da vida. Agora nós precisamos entender uma coisa que é muito importante. E essa experiência, nessa nova etapa de existência pujante, robusta, sem igual, que nós aguardamos e desejamos, tem a ver com aquilo que Cristo fez e com aquilo que Cristo fará no último dia. Cristo já golpeou a morte. Cristo já deu um gancho de direita na morte. Mas a Bíblia ainda diz que a morte será o último inimigo a ser vencido. Então vejam só que eu introduzi a minha fala nessa pregação, nessa noite, dizendo que a volta de Cristo, a eliminação, o ponto final de todo sofrimento, tem a ver com a volta de Cristo. É por isso que os cristãos devem desejar a volta de Cristo. Porque não é a ciência que vai eliminar os nossos dramas. Não é a ciência que vai eliminar as nossas mazelas, muito embora nós reconhecemos que ela é importante, tem o seu valor, porque até porque faz parte do mandato cultural de Deus. Quando o homem descobre, Quando o homem faz e produz conhecimento, cultura, isso tem a ver com o que Deus determinou e ordenou os homens. Mas a nossa esperança não está nesses meios. A nossa esperança da consumação de todas as coisas, de um novo reino, de um reino que é durável, que é eterno, tem a ver com a volta do Senhor Jesus. E então ele vencerá definitivamente, subjugará a morte para sempre, e nós não viveremos mais sob o pavor da morte. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ele fará isso. Nessa dimensão e nessa nossa caminhada, nós já recebemos assistência da pessoa bendita, da terceira pessoa bendita da Santíssima Trindade, o Deus Espírito. Mas haverá um tempo que ele enxugará, e ele enxugará definitivamente toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E de tudo que machuca a gente, irmãos, nessa nossa existência efêmera, temporal e curta, eu acho que não tem nada que se compara à morte, à perda de um ente querido. Um pai que espera partir antes dos filhos, de repente é surpreendido porque o filho parte antes dele. Não tem nada que se compara. E não importa qual seja a idade, se é criança, se é idoso, não importa, a perda de um ente querido machuca muito mais. Isso, quando o Senhor Jesus voltar, isso definitivamente será extirpado para todos sempre. E nós não estaremos mais sob o pavor da morte. O Senhor Deus vai transformar o céu existente, a terra existente, numa nova terra, num novo céu. E em nós estaremos com Ele para todo sempre. E reinaremos com Ele para todo sempre. Do lado de lá, nada disso mais estará presente na nossa existência. E todo mundo, todo ser humano, tem um almejo por esta vida que perpetua. Só que a maioria de nós não sabemos como e onde e em quem encontrar. Cito a vocês um outro filme da Marvel, o último, com o Wolverine. Quando ele já está envelhecido, né? Sem forças, agora aquelas feridas que ele passava já demoram um pouco mais a cicatrizar. Lembra-se disso? Aquilo foi um consolo para mim, sabe, irmãos? Porque eu comecei a assistir o super-herói com meu filho José, que ainda era criança, e eu ficava moído, porque eu falava, puxa vida, eu queria um negócio assim, que, né? Por exemplo, eu já tive problema do joelho, travou, né? Porque, sabe como é que é, né? Depois de 40, tem umas coisas que vão acontecendo. E eu olhava e eu ficava assim, depois do filme, conversava com ele, fazia teologia do filme, e ficava meio deprimido, sabe? Mas no último filme eu falei, uau, agora ele está morrendo, está envelhecendo também. Ah, que beleza. Não falei isso com meu filho, porque seria uma decepção muito grande para ele, né? Mas você lembra dos meninos? Os meninos estão fazendo uma peregrinação, para onde eles querem ir? Eles querem ir para o Éden. Eles querem ir para o Éden. Porque todo o desejo do ser humano é voltar, é regressar ao paraíso. E é interessante, porque se você olha a filosofia do X-Men, as pessoas são perseguidas porque elas são diferentes. E não é assim que a igreja vai cumprindo a sua missão. Tantas vezes a perseguição não surge porque nos veem como diferentes, com valores diferentes, com posturas diferentes, com as medidas diferentes, como nós tratamos as coisas de modo diferente, a família, o dinheiro e um tantão de coisas. E por conta disso a gente é visto como diferente e isso desencadeia uma perseguição sobre nós. E talvez retornando e trazendo à memória o que C.S. Lewis disse, quando ele disse que o sofrimento para o mundo é o megafone. O sofrimento é um megafone para acordar um mundo adormecido, mas para a igreja, o sofrimento é um instrumento para dizer e fazer com que você seja lembrado: a minha morada não é aqui, eu sou peregrino. O sofrimento tem essa pedagogia, esse aspecto pedagógico de fazer você entender: aqui não é a minha morada. Deixa eu te dizer, você deve gostar muito de viver. Eu gosto de viver, eu quero viver, mas aqui não é a minha morada permanente. E eu não estou em busca do Éden. Eu estou agora em busca e com os olhos voltados para Jerusalém Celestial. É para lá que eu vou. E é dessa pátria celestial que eu aguardo a volta do meu Senhor e do meu Salvador, Jesus Cristo. Para você que aqui está nessa noite, para você experimentar o triunfo que tem a ver com o lado de lá, com a glória eterna, com estar com o Senhor Jesus, porque talvez você esteja perguntando: pastor, eu preciso saber o que eu preciso fazer, porque do lado de cá eu já entendi, e o Senhor me falando nessa noite, isso fica mais latente, mais patente. É isso mesmo, é assim que eu estou vivendo, e é isso que eu vou vendo. Se experimento num momento ou no outro, eu vejo outras pessoas que experimentam, mas eu quero a experiência do lado de lá. O que eu tenho que fazer? Você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa crer no que o Senhor Jesus fez na cruz. Você precisa crer que o Senhor Jesus na cruz foi o seu substituto. Ele assumiu o seu lugar. Ele morreu no seu lugar. Ele levou as suas culpas. Mas você não pode apenas crer. Você precisa se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, voltar-se para Deus, se render-se diante de Deus. Pois só os salvos, só aqueles que forem reconciliados, só aqueles que forem justificados pelo Senhor Jesus terão as suas lágrimas enxugadas. Porque para aqueles que resistem, ignoram, rejeitam o chamado do Evangelho, a oferta da graça de Deus, do outro lado, do outro momento, a situação de sofrimento será ainda mais intensa. Porque o que aguarda aqueles que rejeitaram a oferta do Senhor Jesus é a penitenciária eterna, é o inferno, onde o tormento é contínuo, noite e dia. Porque nunca mais terá oportunidade para se voltar para Deus. Hoje você sofre. Você já sofreu. Ainda existe a possibilidade de sofrermos? Existe. Mas um dia nós gritaremos, quem sabe, como a voz do locutor esportivo Galvão Bueno: acabou, acabou, acabou, acabou! E nós adentraremos para reinar com ele para todo sempre. Fiquemos de pé, cantemos o hino, meu Jesus Salvador, esse que nós cantamos por final.